3152, livre LS, a porta estabilizada. Livre LS, contorno estabilizado, 3152. Controle Salvador, USB Charlie, informe calçado na posição 14, peço pushback, boa noite. Boa noite. Solo 18, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 01. Direita na escuta, Alfa Juliette para 01, ou no 80. Visão com a pista, está 3152. Está 3152, complexo final, semi-torre, 1185. 1185, está decolagem, 3152. Até. Funcionando a 258, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. Para 2000, motorizado LS, porta estabilizado, V258. Salvador, boa noite, TAM 3152, passou sim, baixado travado, final da 1-0. TAM 3152, boa noite, pouso autorizado no 0, vento 1-1, 0 grau, 099. Sim, pouso 1-0, TAM 3152. Localizadora, Xanaia 6258. Xanaia 6258, complexo final, Xanaia Torre, 1895. 295, Xanaia 6258. Controle, Guardião 02. Prossiga. 02, apertado 5.4 milhas, pelo setor norte, radial 347, retorno para Salvador. Gente, Guardião, Xanaia Torre, 1895. Torre, Guardião 02. Guardião 02, chama na curta final da 17, seu tráfego agora uma milha de externa. Centro do tráfego no visual, formará nacional para 17, Guardião 02. 3152, salas 23, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06 na minha escuta. Xanaia 6258, pouso autorizado na 1-0, vento 120 graus, 069. Que livre pouso, Xanaia 6258. Guardião 02, já estou no visual. O vento é 120 graus, 069. Chama na final para o GRAE. Final para o GRAE, Guardião 02. Chegando 6258, a preformação tem um Alfa CA 50. Aproximando para o pátio da Polícia Militar, não vai interferir com o seu pouso. Sim, espero o visual, 6258. Radar 6258, solo aos 28, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, 6258. Salvador, boa noite, Goro 606, informação séria. Boa noite, Goro 606, desço para 2000 pés, Kinegalma 015, vou direto do Duna. 2000 pés, Goro Duna, 1015, Goro 606. Boa noite, Goma 714, desça para 3000 pés, Kinegalma 015, autorizado chegada a Mari. Boa noite, 3000, pequeno de Goma 714. retorno 606, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Reportará no 606. Boa noite, voo no 643, da sua identificação, autorizado de chegada bom, se desça para 4 mil pés, Renegama 015. 10015. Identificou 4 mil na mão, 1015 no 645. Voo no 714, desce para 2000 pés, redução para 2009, livre LS, porta estabilizada. 2000, reduzindo para 2009, porta estabilizada, voo no 714, LS. pesado no 606. Gol no 606, complete sinal de semi-torre, 1895. 1895 no 606. Boa noite, no 606, estabilizado. Gol no 606, boa noite, pouso autorizado no 0, vento 1, 00 grau, 059. Pouso autorizado, gol no 606.